sua agenda tem vaquejada rolando. Peça equipe completa, tem mulher solteira aí. Minha cena com a mão, já tem esquema marcado dentro do meu caminhão. E se eu levo a zero na vida, no amor eu marco 10. No meu galope ela vira, igual o vaqueiro ninguém tem. E tem mais, hoje ninguém dorme, hoje ninguém. Depois do GD vai rolar virou. Hoje ninguém dorme, hoje ninguém dorme. Depois do GD, parece, parece, parece. Eu disse hoje ninguém dorme, chama vai. Depois do GD vai, vai, vai rolar virou. Hoje ninguém dorme, hoje ninguém dorme. Depois do GD vai rolar. A porrada é mais forte. MeuCDs.com. Sim.